Hoje é dia 11 de janeiro de 2014. Nós estamos aí na fase 16 do módulo de filosofia ministerial. A gente estava falando na semana passada sobre o pecado, ok? E dentro de salvação, que é o capítulo 5, na página 14. E agora a gente está aqui em obra redentora de Cristo. E eu quero que você que não tem apostila, fique esperto aí, ok? No próximo módulo de distribuir algumas apostilas, a gente vai ter mais apostilas de novo, tá bom? Página 16, obra redentora de Cristo. 5.3.1, salvação. Bem, ó, esse material é bom que você tenha, tá? Todo esse material tem lá no site www.vidanovatabuna.com, ok? Todas as apostilas lá no site, você vai poder imprimir, acompanhar, tá bom? Isso aqui vai ajudar muito você também no GE, porque quando você tentar para evangelizar seu amigo, seu colega de trabalho, ali é bem resumidinho, mas conteúdo de salvação, por exemplo, muitos textos bíblicos, você vai achar aqui de forma bem prática, que vai ajudar muito você, tá bom? Então, Deus, mesmo movido pelo seu grande amor, providenciou um meio para a salvação do pecador. Então, a gente falou sobre o pecado nas semanas anteriores, e assim, infelizmente, a gente às vezes tem um equívoco sobre quando a gente fala de pecado, porque ou o pecado é visto como algo que não tem jeito, ou o pecado é visto como algo banal. Qual é então a medida madura para que a gente possa pensar sobre o pecado, a gente possa avaliar o pecado? Bem, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que todo o pecado que nós, filhos de Deus, cometemos no passado, cometemos hoje e viemos a cometer, todo ele, para todo esse pecado, já foi providenciado o perdão. Você pode dizer, pastor, peraí, então quer dizer que eu estou garantido, então eu posso pecar à vontade? Não, não, não. Isso que a gente chama de teologia de pensamento libertino, ele não é próprio de quem recebeu Jesus. E quem recebe a Jesus não vê o pecado dessa forma. Não vê o pecado como algo que é liberado uma vez que eu já fui ressarcido, uma vez que eu já fui perdoado por Deus. Então, é uma marca clara de quem já recebeu o perdão de verdade dos seus pecados, já converteu, é uma agonia, um nojo, uma ojeriza do pecado. Só que o problema é que o pecado é bom, no perspectiva de sabor, não de qualidade, ok? Então, o pecado, ele atrai. E a Bíblia disse assim, na verdade, está lá em Tiago, quem atrai ao pecado é a nossa natureza. Há um paladar no homem, há um desejo no homem pelo pecado, que ele não vai sair da gente enquanto a gente estiver no mundo. E quando a gente for vivo, a gente vai ter isso. E o pecado, ele chega muitas vezes como uma alternativa, mais fácil, mais prática, como algo que vai nos fazer bem, pelo menos aparentemente, momentaneamente. Então, assim, quando a gente considera o pecado como algo que é nocivo, a gente vai começar a se afastar dele, por quê? Só uma consciência profunda de pecado, só uma consciência profunda do quão nocivo ele é, vai conseguir nos fazer afastados de uma prática tão prazerosa. Tem coisa melhor do que tirar vantagem? Né? Poxa, você... O povo ainda no mundo ainda faz isso de forma bem, bem sem vergonha, né? Não é só no mundo, não. Tinha um irmão que trabalhava com material importado. Não dizer outro nome, né? E aí ele estava com um carro cheio de muamba e ia passar no posto da Receita. E aí ele parou assim um carro e falou, gente, vamos entrar agora em intercessão para Deus cegar os homens. Aí ficou o povo, cega os homens, Senhor, cega os homens, cega os homens. Para poder não ver ele com a muamba passando no posto da Polícia Federal. Peraí. Passou? Rapaz, no final da história não me contaram, não. Mas tomara que tenham pego ele. Então, assim, a relação que a gente tem com Deus, infelizmente hoje, é muito aliciada por um discurso equivocado sobre a graça. Todo pastor quer a igreja cheia. O inferno dos pastores vai ser um mar de cadeiras brancas. Com certeza. O pastor que foi pro inferno, aquela mar de cadeira branca, assim, ó. Porque não tem coisa que mais frustrante para um pastor ver a igreja vazia. Só que nós somos tentados a negociar princípios inegociáveis para poder ter pessoas conosco. Essa tentação é contínua. E uma das coisas que muitos fazem é relativizar o pecado como se fosse algo comum. Afinal de contas, todo mundo peca, né? Então, mas irmãos, qual é a medida certa? Qual é a medida equilibrada que nós devemos ter? Primeiro, a gente tem que lembrar que o pecado é algo grave. É algo gravíssimo. O pecado é tão grave que destruiu uma estrutura de harmonia que havia ali no Éden e que afeta-nos até hoje. Até hoje a gente é afetado por um pecado que não é uma injustiça você ser afetado por ele, porque muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, você também ia dar uma experimentada na fruta proibida. A questão aqui é, o que eu faço com o meu pecado? Como me relaciono com o pecado? Qual é a minha visão do pecado? Alguns cristãos, espero que não tenha ninguém aqui assim, mas infelizmente isso é muito comum, eles têm relação com o pecado assim. Bem, eu vou tentar não pecar. Mas se eu pecar também, fazer o quê, né? Estou de carne e osso. Não. Todo avivamento, o que é o avivamento? O avivamento é a igreja vivendo a sua plenitude. Vamos repetir essa frase? Avivamento é a igreja vivendo a sua plenitude. Todo avivamento na história da igreja foi precedida por um tempo de profunda convicção de pecado. Porque quando a gente percebe o quão grave é o pecado, a gente busca lutar contra o pecado, se aproximando de Deus. A Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e fugirá de vós. É assim como o diabo, é assim com a carne, é assim com o mundo. A gente só vai conseguir isso estando mais perto de Deus. Então, quando a gente tem a consciência do quão o pecado é grave, a gente começa a trabalhar para poder estar mais distante dele. Amém, irmãos? Então, o que é que Deus fez por nós para que a gente pudesse vencer o pecado? Vamos lá? Deus mesmo, movido pelo seu grande amor, providenciou o meio para a salvação do pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. A gente sabe esse texto decorado, né? Jesus era o único. Não tinham outros. E Deus, ele não mente. Deus tinha criado um princípio de que a alma que pecasse, essa morreria. Então, o que fazer para pagar essa dívida? Alguns pensam que a dívida paga foi ao diabo. Jesus não pagou dívida nenhuma ao diabo. A dívida era ao Pai. Nós devíamos ao Pai. Quando a gente peca, a gente faz uma dívida com Deus. Então, Jesus, que era o único que poderia nos morrer para levar sobre os nossos pecados, fez isso. Por que não outra pessoa qualquer? Porque só um perfeito. Vocês lembram que na velha aliança era assim, ó, o animal sacrificado tinha que ser perfeito, sem uma manchinha, lembra disso? Então, quem de nós que não tem defeito que poderia morrer e salvar os outros? Ninguém. Então, só Jesus podia fazer isso. Ah, quando a gente busca de Deus essa revelação, a gente ama mais ainda a santidade. A gente ama mais ainda parecer mais com Deus, que o pecado seja um acidente na nossa vida, que o pecado não seja deliberado, programado. Aí, porque há uma pergunta que é muito própria, e alguns de vocês já estão pensando, sim, pastor, mas já que a gente peca mesmo, então, qual é o problema? O problema, olha só, pode parecer uma heresia que eu vou falar, mas não é, preste atenção. O problema, de você, num certo sentido, não é o pecado em si, porque esse todos nós praticamos. Então, o problema, digamos assim, o problema para Deus não é o pecado em si. O problema para Deus é o pecado deliberado, que a Bíblia chama de iniquidade. Entenda. O cristão, uma vez que é convertido em Jesus, a primeira marca dele, a primeira marca de que você recebeu o Espírito Santo em você e você é convertido, é que o pecado... A Bíblia diz, o pecado jamais terá domínio sobre nós. Então, quando a gente peca deliberadamente, duas coisas. Ou porque a gente ainda não converteu a Jesus, A gente ainda não é dominado por ele. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, ou a gente não converteu ainda, ou nós somos ainda crentes carnais. Aí você diz, então eu estou dentro d'água, porque eu sou carnal. Inclusive eu que estou pregando aqui sou. Me consola um pouco é saber que o apóstolo Paulo também disse, dos carnais eu sou o pior, escrevendo aos Coríntios. Então não nos resta nada, pastor, porque às vezes ainda nos deixamos ao pecado. E aí que entra o que eu quero ministrar hoje para vocês. Uma vez que a gente peca por acidente, uma vez que infelizmente a gente ainda às vezes peca sabendo que é pecado, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, não tente nunca, nunca tente resolver um pecado seu por uma boa ação. Isso é gravíssimo. Isso é pior, isso é um dos piores pecados. É quando a gente tenta ter uma vida paralela e a gente tem um pecado, sabe que está pecando, mas resolve ser super em outras áreas para compensar aquele pecado. Isso é erradíssimo. Isso é um pecado, um neologismo aqui, um pecado luciférico, é um pecado diabólico. Porque assim, é exatamente o que o diabo quer que a gente faça. Porque ele sabe que nós pecamos todos nós. Então o que ele quer? Ele quer que nós tenhamos uma vida paralela. Ele quer que nós tenhamos uma vida que faz parecer que essa vida que a gente tem equaciona, equilibra os pecados que a gente tem também. Não! Gente, o pecado tem que ser algo que nos causa dor, que nos causa desespero, que a gente seja desesperado para sair deles. Mas, infelizmente, muito comum no meio evangélico, porque eu estou dizendo isso para vocês, até que uma vacina. Porque o Brasil, interessante, né? Nosso país é fantástico em muitas coisas. Mas é muito comum importar outras coisas, né? Inclusive teologias. Os americanos hoje são chamados de um país pós-cristão. O que é um país pós-cristão? O censo do IBGE, no último censo, sem ser esse anterior, perguntou qual era a religião da pessoa. E quando a pessoa dizia que era católica, o censo perguntava, praticante ou não? Para o próximo censo, quem disser que é evangélico, o governo vai perguntar, convertido ou não? Porque o próprio governo viu que muitas pessoas se diziam evangélicas, mas tinham práticas que não eram comuns ao discurso evangélico. Assim como muitas pessoas se diziam católicas e não tinham práticas comuns à doutrina católica. Eles diziam, mas eu não sou praticante. Parece tão absurdo a gente conceber essa ideia de um evangélico não convertido. De um evangélico de hábitos. Mas sabe que ainda é dominado pelo pecado. Ele gosta do meio evangélico, ele gosta das pregações evangélicas, ele gosta assim, do up que a igreja dá na vida dele, das boas amizades, ele gosta disso. Ele nem tem mais problema com dízimo e oferta, inclusive uns até tentam comprar a bênção, né? Mas o problema dele é que a vida dele seja toda dominada pelo evangelho. Só que conversão é quando a nossa vida é toda dominada pelo evangelho. Então, primeira coisa, em nome de Jesus, nunca tente tampar uma panela de pressão com a tampinha de garrafa. Não tem nada que você faça de certo que vá fazer Deus não ligar para os pecados que você não resolve na sua vida. Amém, gente? Tem que ser resolvido. E Deus dá poder para a gente fazer isso. É por isso que o Espírito Santo vem morar na gente, para a gente ter poder para vencer essas coisas, ok? Segunda coisa, tenha coragem de tratar os seus pecados dando nome a eles. Às vezes nós não temos essa ideia absurda de que a gente pode tampar o panela de pressão com uma tampinha de garrafa, mas às vezes a gente tenta dar um tratamento ao pecado de protelar a resolução dele. A Bíblia tem uma estratégia para a gente vencer o pecado. A Bíblia diz que a gente pode encher-se do Espírito Santo e a gente vai dar menos poder à carne. Isso é através da comunhão com os irmãos, de cânticos espirituais. Comunhão, sim, ajuda muita gente a ser cheio do Espírito Santo. Disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, como orar. Não é ler a Bíblia como se abre um catálogo telefônico, não. É uma relação mesmo de o que é que eu estou aprendendo com esse texto que eu estou lendo. Não é o quanto tempo você lê, mas o quão importante o que você lê. Muitas vezes, então, a gente diz, esse pecado eu sei que eu não vou vencer, vou cuidar de outras coisas. Eu chamo isso de pecado de estimação. É um pecado que a gente já desistiu de lutar contra ele. Mas a Bíblia diz, confessando as vossas culpas uns aos outros, para que sereis ajuda muito. Se você não tem um discipulador ainda, aplausos para o casal! Yeah! Aplausos, gente, aplausos! Glória a Deus! Então, a relação, pais, meus amados, a relação que a gente tem com o pecado tem que ser uma relação que a gente leva a sério. A gente leva a sério porque o pecado, ele lança a cortina de fumaça na relação que a gente tem com Deus. Não dele para com a gente, mas da gente para com ele. O pecado, ele começa a fazer a gente achar que as coisas não são tão graves assim. O pecado, ele começa a conduzir a gente a uma relação com Deus, onde Deus não é tão amoroso assim. Onde Deus não é tão presente assim. Mas que em nome de Jesus a gente dê nome aos nossos pecados. Quais são os pecados de estimação que eu tenho? Quais são os pecados que eu não tenho, que eu desisti de lutar contra eles? Dê nome a eles. E peça a Deus poder para você vencê-los. E é possível. Terceira coisa, você deve ter a coragem, sim, de pedir ajuda ao irmão mais experiente. Não necessariamente o irmão mais experiente, o irmão mais velho na fé. Porque tem gente que é velha na fé, decrépita na fé, mas não tem maturidade. Existem outros que sim, são mais velhos na fé e têm maturidade. Mas o próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado, pedia ajuda dos seus amigos. Nos momentos de agonia dele, você lembra? Ele fala assim, vem orar comigo um pouco. Jesus fazia isso, gente. Mas, às vezes, a gente é tão vaidoso que é ser autodidata, que é vencer a dificuldade só. Aí diz assim, não, eu aprendi a tocar violão sozinho. Parece que é um cara mais inteligente, né? Não é verdade? Alguém, eu desenho um pouquinho, né? Aí você diz, você também é um curso? Aprendi sozinho. Tem gente que fala com simplicidade, mas a maioria que fala assim, não todos, mas a maioria que tem algum talento e aprendeu sozinho, ele se acha mais. Gente, no Evangelho não existe autodidata. Entendeu bem ou não? Não existe. A gente vai crescer sim. Agora você tem que saber como recebe o pecado de alguém. Porque às vezes alguém confessa a dificuldade pra gente e a gente dá uma voadora no caixa dos peitos da pessoa e diz, você não presta para nada. Você é um lixo. Então a gente tem que saber como ouvir. Tem marido que não fala suas dificuldades para a esposa porque ela vai pedir o divórcio. Tem esposa que não fala dificuldades para o marido porque tem medo dele levar ela de volta para casa da mãe. E aí a gente vive um teatro. E na igreja vive um teatro, em casa vive um teatro, a gente começa a viver isso que eu falei mais cedo, que é essa relação paralela. Eu faço um monte de coisa boa para tentar suprir os pecados que eu já desisti de tentar vencê-los. O Espírito Santo de Deus nos dá poder para vencer qualquer tipo de pecado. Amém, gente? O sangue de Jesus, ele não só nos perdoa os pecados, mas ele nos faz vencê-los. Não existe pecado que não nos seja possível, que nós não sejamos possíveis de vencer nesse poder do sangue de Jesus que age em nós. Amém ou não, gente? Vamos sair daqui tinindo nisso em nome de Jesus. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda bonzinhos. É isso que diz o texto? Não! Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, prova de amor, então, é quando a gente faz algo por alguém que não nos pode retribuir. Quando a gente faz algo por alguém que retribui, isso pode ser bondade, isso pode ser um monte de coisa, mas amor mesmo é quando a gente faz algo por alguém que aquela pessoa não tem condição de retribuir a gente pelo que a gente fez. Prova de amor. Então, vamos pensar o seguinte, espera aí, pastor, para tudo aí, pelo amor de Deus, que eu estou confuso agora. Deu nó aqui nas tripas da cabeça. Espera aí, eu pensei que era assim, enquanto todos os dias que eu não pecava, eu era filho de Deus. Nos dias que eu pecava, ele suspendia essa paternidade. Vamos lá. A Bíblia diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não é verdade? O que é que ele já fez que você pensou em levar ele para o orfanato? Agora, quem é melhor, ele ou Deus? Gente, quem é melhor? Vamos lá. Deus nos deu um pouco desse sentimento de paternidade, que ele não olhou para um pai e um filho e teve uma ideia. Ah, eu vou ser Deus pai. Não. Ele não se inspirou na nossa relação de pai e filho para ser Deus pai. Não. Ele, sendo eternamente pai, deu um pouco disso para nós. Então, não há o que um filho legítimo faça, e é legítimo por quê? Porque nós somos feitos filhos, já falei isso para vocês. Não existe a cultura do Novo Testamento, onde a adoção, como diz, feitos filhos, a palavra ali no grego não é adoção, é feitos filhos. Quando nós somos feitos filhos, nós passamos a ter uma identidade de filho. No contexto do Novo Testamento era assim, você podia adotar alguém. Mas como funcionava isso? Era assim. Qualquer pessoa podia matar os seus filhos. Por exemplo, se Rafa não fosse muito bem na escola, ia dizer, olha, rapaz, você anda na linha, senão a gente ameaça fazer um colégio público, né? Ou tu anda na linha ou corta o pescoço. Mas aí Rafa não ia querer nada, perdeu de ano. Juliano tinha todo um amparo legal para arrancar, decapitar o filho dele, ou enforcá-lo. Sabia disso? Mas, se Rafa tivesse um irmão feito filho, porque era muito comum naquele tempo, um cara era rico, tinha muitas posses. E os filhos, isso é muito comum aqui na nossa cultura, a gente viu isso aqui em Itabuna acontecer muito. O cara era fazendeiro muito rico, os filhos só gastavam, esbanjavam, e às vezes o cara pegava o capataz e começava a investir no cara para cuidar da roça, porque os filhos não queriam nada. Isso é antigo, isso é do ser humano, a história se repete, né? Então, o cidadão romano, ele podia fazer o seguinte, ele podia pegar um funcionário, um criado, um escravo, ele passava um documento, claro, selava, registrava, e a partir daquilo, o funcionário se tornava filho. Veja bem, olha que coisa extraordinária da lei romana. O filho podia ser morto pelo pai. O escravo podia ser morto pelo patrão. Mas o feito filho não podia ser morto pelo pai. É nesse contexto que Paulo diz que nós fomos feitos filhos. Tremendo isso, cara. Deus matou um monte de judeu e foi para o inferno. Deus mandou um monte de ímpio que nunca conheceu Jesus para o inferno. Mas aqueles que ele fez filho, ele não manda para o inferno. A Bíblia diz que somos selados. Quem é que pode nos tirar isso? Ninguém. Então vamos pensar o seguinte, pastor, perigoso nesse negócio, porque o cara começa a achar que está garantido. Eu tenho que confiar mais no que o Espírito faz dentro de você do que o que uma consequência lógica e carnal pode fazer na sua mente. Eu prefiro crer que o Espírito vai dizer, você é filho, haja como filho. Amém, gente? Então, assim, vamos pensar o pecado como algo grave, mas uma doença que nós já somos vacinados. Jesus Cristo foi a solução que Deus providenciou para salvar a humanidade pecadora. Lucas 19:10. E como eu falei na aula passada, não é toda a humanidade. O sangue de Jesus, ele é poderoso para salvar toda a humanidade. Mas ele só foi derramado para salvar aqueles que ele escolheu. O livro de Atos, estou lendo Atos, várias passagens de Atos assim, e creram todos aqueles que haviam de crer. E creram se foram escolhidos. O sangue de Jesus não é desperdiçado nem uma gota. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas Jesus diz, aqueles que são meus ouvem a minha voz e me seguem. Então, o que é que haveria em nós que nos faria buscar a Deus? A Bíblia diz nada, está lá em Romanos e em Efésios. Há uns 4 aulas atrás, a gente parou só para estudar isso. O livro de Efésios, para ver como é uma ação de graça. Que a gente é salvo, não é por merecimento ou obra nenhuma nossa. Nem a consciência de que a gente precisa de Deus vem da gente. Pensando assim, então, o próprio Deus veio em carne, morreu por nós, ofereceu ao Pai a perfeita obediência para nos redimir. Ele não foi vítima nem mártir, entregou-se livremente ao sacrifício e declarou: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Está lá em João 10, 17. O sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar foi um sacrifício completo, pois aceitou o seu sacrifício. Deus aceitou o seu sacrifício, ressuscitando dentre os mortos. O benefício da morte de Cristo também... Perdão, o benefício da morte de Cristo, os benefícios da morte de Cristo podem ser recebidos por qualquer pessoa que reconheça ser um pecador e se arrependa dos próprios pecados, invocando com sinceridade João 1, 12. Aí você pode dizer assim: peraí, mas pelo que você disse, não são todos que são escolhidos. Uma pessoa então pode querer Deus ir para o inferno? Segundo o Charles Spurgeon, não. Porque só quer Deus quem Deus o quis primeiro. Ninguém que quer a Deus, de verdade, vai ficar sem Ele. Porque só quis a Deus porque foi conquistado por Deus. Deus não é responsável que conquista alguém para Ele e depois o ignora. Alguém só pode querer a Deus se Deus o conquistou primeiro. Nessa história, a Bíblia diz: com o sol dos seus olhares você me envolveu. Está lá em Cantares de Salomão. Então o Senhor, Ele nos envolve com laços de amor. É Ele quem faz você querer a Ele. Amém, gente? Regeneração. Podemos definir a regeneração como uma ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade, ou um ato drástico, operado sobre a natureza humana caída por parte do Espírito Santo, que produz uma alteração no estilo de vida do indivíduo. Uma vez declarado justo pelo próprio Deus, o crente passa a ser regenerado pelo Espírito Santo. Experimenta o milagre do novo nascimento, como mostra o diálogo de Jesus com Nicodemos lá em João 3, 2 a 8. Vamos pensar o seguinte. Lá em João, Jesus está com Nicodemos, que era uma autoridade do Sinédrio. E ele diz: nós sabemos que tu és quem tu és. Ou seja, eles mataram Jesus. Entenda a coisa. Eles mataram Jesus, sabendo que Jesus era o Messias. E deixando esse problema para Deus. Que Deus mande o Messias de estirpe, de linhagem real. Porque eles entendiam que era mais importante a religião deles do que o próprio Deus. Eles não eram inocentes. Ah, o Sinédrio era inocente. Eles não sabiam que Jesus merecia. Eles sabiam. E Jesus fez a metáfora para dizer isso na parábola. Ele disse: vieram os funcionários, vocês mataram. Veio o filho do dono, vocês sabendo que era filho do dono, vocês mataram também. Então vamos pensar o seguinte: Rafa nasceu da carne. Lá em João 3 diz assim: quem é nascido da carne é carne. Você precisa nascer da água e do espírito. O bebê estava na água, na placenta. Nasceu da carne. Mas ele vai nascer do Espírito quando o Espírito Santo entrar nele. Então, eu já orava desde pequeno para a Sofia já ser convertida, mesmo sem antes de ter consciência, porque João, a Bíblia diz, já veio cheio do Espírito. Tudo bem que João, ele está num período chamado intertestamentário, onde você tem aspectos da lei e da graça misturados. No Velho Testamento, o Espírito entrava e saía da pessoa. No Novo Testamento, o Espírito Santo entra na conversão e é o selo que garante a pessoa até a volta de Jesus, ou até a sua morte. Amém? Então, essas crianças que estão aqui nasceram da água. Que nasce da carne é carne. Agora, tem outro nascimento que ele precisa experimentar. Talvez já tenha experimentado. Que é nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É nascer de Deus. Você nasceu da sua mãe, de carne e osso. Ela lhe fez bem feito. Só que tem um nascimento que é de Deus. Aí você diz: mas quando eu não fui gerado filho de Deus? Segundo a Bíblia, não. E é algo muito forte, mas muito bíblico também. Nós não nascemos filhos de Deus. E até o católico tem essa consciência. Porque ele entende que tem que batizar o filho para que ele não seja pagão. A teologia do batismo católico é essa. Eles creem que quando a criança é batizada, ela entra para a igreja. Só que o que a Bíblia diz, é que o batismo é para os que creem. Por isso que a gente não batiza as crianças. Pastor, vai deixar a criança pagã? Fique em paz. Se ela é eleita de Deus, ela vai para o céu. Se ela vai morrer com o tempo de consciência, dentro da vida dela, Deus vai providenciar a confissão dela a Jesus. Amém, gente? Se ela morre antes disso, ela é eleita, ela não deixa de ser eleita, senão todas as crianças iam para o inferno, porque não tiveram tempo de confessar a Jesus. Deus providencia que o eleito confesse a Cristo como Senhor. Amém, irmãos? Agora, como que um bebê vai confessar a Cristo como Senhor? Chorando, pedindo para mamar. E a Bíblia diz que é da boca dos pequenos que sai perfeito louvor. Amém, amados? Alguém perguntou alguma coisa? Diga. Então, assim, a partir do momento que a gente recebe o batismo, nós recebemos o Espírito Santo, e a partir daí nós recebemos o Senhor, a Deus, né? Assim, esse batismo não é o nas águas, é o batismo no corpo, invisível. Vamos dividir esse batismo em um batismo visível e natural e um batismo sobrenatural e espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele me pega no mundo, não porque eu quero, mas por obra dele, e me introduz no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse batismo é a conversão. Só que o cara pode ter esse batismo na selva, sem ninguém ter pregado para ele, o próprio Jesus aparece para ele, ou ele lembra, ou ele acha uma Bíblia e lê e se converte. Ou como o próprio Lutero estava caminhando estudando e coisa e tal, mas não era convertido ainda, pegou a carta de Paulo aos Romanos, começou a ler e converteu. Então, o batismo na água é uma consequência do recebimento. Exatamente. Né? Quando você lê a história de Cornélio lá em Atos 10, você vai ver o seguinte: tinha um cara que era um sujeito bom que Deus mandou Pedro evangelizar. Deus não salvou ele porque ele era bom, porque se bastasse ser bom para ser salvo, Pedro não precisava evangelizar Cornélio, ok? Pedro teve que ir lá evangelizar Cornélio. E quando Pedro, todo resistente, porque achava que só podia pregar para judeu, né? Aí Deus falou: não faça impuro, que eu purifiquei. Aí Pedro vai e prega para Cornélio. Aí Cornélio recebe batismo com o Espírito Santo, inclusive começa a falar em línguas. Aí Pedro disse: vixe, como é que eu vou negar o batismo na água para esse que já foi batizado no Espírito? Esse texto prova que sim, são dois batismos. Mas a Bíblia diz um só batismo. O que a Bíblia diz um só batismo está falando no contexto de igreja, amém, irmão? Porque a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Esse texto de Paulo, quando ele fala a Cornélio, prova que são dois batismos. Um batismo que é sobrenatural, místico no sentido não de misticismo, mas de espiritual, invisível, que é quando o Espírito Santo me converte, me convence e me introduz na igreja invisível de Cristo. Uma pessoa pode converter no meio da selva, ele faz parte da igreja de Cristo. Agora, ele precisa fazer parte da igreja local. Por isso que nós batizamos com água, para simbolizar a lavagem dos pecados. Amém, gente? Aí você diz: pastor, e se o cara morrer antes de se batizar na água, ele vai para o inferno? Não. Por que não? Porque ele foi convertido. A Bíblia diz: o que crê que foi batizado será salvo, é o batismo do Espírito, é o batismo sobrenatural, o batismo que é colocar ele na igreja. Ok? Existem duas interpretações para esse texto. Que uma é que esse batismo esteja se referindo ao batismo sobrenatural. Ok, irmãos? Que é isso que não é na água ainda, mas foi o próprio Espírito que fez, botando você no corpo de Cristo. Ok? E tem outra explicação que diz: o cara vai querer ser batizado na água, ou seja, ele vai crer e ele vai, pelo próprio Espírito, pela própria comunidade de fé da igreja, ele vai ser conduzido a ser batizado na água. Alguém que recebe Jesus não quer ser batizado porque não converteu ainda. As duas explicações são muito coerentes com a Bíblia, mas eu prefiro ficar com a primeira, de que quem crê que o batizado será salvo está se referindo ao batismo sobrenatural. Porque o ladrão da cruz, por exemplo, ele teve tempo de ser batizado? Não, mas ele foi salvo. Alguém pode dizer assim: mas ele devia ser desviado, ele já era batizado antes. A Bíblia diz não. A Bíblia diz que os dois eram ímpios. Os dois iam para o inferno. Os dois mereciam o inferno. Essa é a Bíblia diz. Então, se ele foi batizado antes ou não, não importa, porque a Bíblia diz que naquele estado ele iria para o inferno. Amém, gente? Amém, Juliano? Vamos lá. Então, antes da regeneração, a atração pelo pecado domina o pecador. Isso é muito importante. Olha aqui. Nós temos mais uns 20 minutos. Antes da regeneração, a atração pelo pecado domina o pecador. Mas depois de ser regenerado, ele passa a desejar o que é bom, reto e justo, gente. Aleluia! Todos nós pecamos? Sim, infelizmente pecamos. A maioria esmagadora de nós ainda tem pecados deliberados? Sim, infelizmente temos. O que a gente vai fazer com tudo isso? Se refazer com Deus imediatamente. Não ter pecado de estimação. Não tentar tampar a panela de pressão com tampinha de garrafa. Pecado se resolve com Deus. Pecado se cura com confissão e acompanhamento do irmão maduro. É o que a Bíblia fala agora. Nem sempre a gente quer a receita bíblica, a gente fica tentando inventar outras coisas. E olha, não se admire não. Quando a gente começa a tentar inventar outras coisas, a gente pode partir para bizarrice. Eu estava em Salvador, eu lembro que tinha uma igreja lá, que era uma igreja boa, rapaz. Só que ele começou a avivar, glória a Deus, ótimo. Fogo puro, reteté, aleluia. Aí só que daí para lá, eles não tiveram a maturidade da palavra, e o sujeito, o pastor, começou a sacrificar animais. E ainda pega a Bíblia e diz, está aqui, ó. Isso aqui é holocausto perpétuo, tem que fazer para sempre. Por quê? Ignorância bíblica, falta de conversão verdadeira e tentou levar a fé de uma forma alternativa, criando os meus textos bíblicos. A Bíblia, gente, ela é toda para todos. Não é, a gente não pode editar a Bíblia, amém, amado? Mas vamos lá, o Senhor vai nos dar graça para a gente vencer, amém ou não? Amém. Então, esse toque regenerador do Espírito Santo leva o pecador à conversão. Conversão é apenas a expressão externa da obra da regeneração, ou a mudança que o acompanha, efetuada na vida consciente do pecador, ou seja, a conversão é a manifestação do que já aconteceu dentro de mim. Essa conversão de atos, a demonstração pública, tudo isso é só uma consequência. Por isso não adianta a gente forçar uma pessoa a simular uma conversão. Porque tem que ser uma obra que aconteceu dentro dela. Amém, amém, irmão? Essa conversão tem dois aspectos, um ativo e um passivo. O ativo, a conversão é contemplada com a mudança efetuada por Deus, no qual ele muda o curso consciente da vida do ser humano. Então, há uma mudança de vértice, uma conversão. A gente está indo por um caminho e vê que aquele caminho é falido, é frustrado, é carnal, é sem volta, está levando a gente para o inferno. E aí, opa, há uma mudança de comportamento. E há a conversão no perspectivo passivo, ato de Deus pelo qual ele faz o regenerado na sua vida consciente voltar para ele com fé e arrependimento. Então, existe uma ação que é uma resposta do que Deus fez em mim, que é externa. Mas isso é possível pelo que ele faz por mim, independente da minha escolha. Primeiro é a obra que Cristo faz em você. E, gente, olha, o evangelho é interessante. Talvez não seja teologicamente perfeito, mas muito importante, digamos assim, que é assim, deixa o Espírito fazer a obra. Eu não acho que é perfeito esse termo, não, ok? Mas tem gente que é um tropeço para o Espírito, gente. Às vezes a gente bota umas pedras para o Espírito tropeçar como se fosse possível. O Espírito está querendo fazer a obra. O Espírito está querendo que a gente cresça. O Espírito está querendo promover a comunhão. O Espírito está querendo promover a intimidade com Ele. O Espírito está querendo promover. E aí a gente insiste naquilo que cabe à obediência e a gente desobedecer. Mas Ele ama você, meu querido, minha querida. E ele vai fazer do jeito dele, que nem sempre é o que você quer. Então, como diz minha avó, é bem melhor você dizer sim e você servir a ele e não dificultar a ação do Espírito, porque o Espírito vai fazer o seu papel. Você pode resistir, mas você não pode deter o Espírito. Amém? A gente pode resistir, mas não consegue detê-lo. E quanto mais a gente resistir, mais força ele vai ter que fazer. E nem sempre a gente vai gostar do resultado dessa força que ele faz. Mas ele faz. E que nos ajudaria a entender a diferença entre o que é um pensamento nosso, daquilo que é o desejo do Espírito? Perguntas psicológicas, deixa para a faculdade. Na verdade é o seguinte. Essa divisão é muito delicada e arriscada. Porque quando a gente começa a achar que é empenho nosso se santificar, é um lugar arriscado. Eu prefiro trabalhar da seguinte forma. Os meus melhores desejos, eu prefiro atribuir a Ele. Entendeu? Se for meu, é uma oferta que eu dou a Ele. Se for dele, está no lugar certo. Mas olha o risco que é diferente. Dizem, assim, ainda bem que eu estou orando bastante, estou me esforçando, estou acordando sozinho. Sozinho acordo 3 da manhã. Sozinho. Nem preciso de despertador. Sozinho o quê, cara padre? Como é que ninguém acorda 3 horas da manhã sozinho, gente? Acorda nada. Então, é muito melhor, mais saudável, a gente atribuir nosso êxito ao Senhor. Agora, a nível didático, para ensinar sobre o crescimento da fé, a gente deve ensinar a pessoa a se empenhar, porque foi o que Paulo fez. Paulo diz assim, olha, eu me esmurro para ver Cristo gerado em vocês. Então, existem esforços que nós fazemos? Sim, existem. Sim, existem. Mas até o esforço que a gente faz, só foi possível porque ele deu força para a gente fazer. Amém? Por exemplo, no aconselhamento, se a gente tiver cuidado, a gente fala mais de uma prática psicológica, de um adestramento, do que da ação de Deus. Sempre no aconselhamento aconselhamento espiritual, você deve, no discipulado, deve levar a pessoa a buscar mais a Deus. E você se propõe a buscar com ela também. Ah, não, vamos vencer isso junto, vou jejuar com você por isso. Pode contar comigo nessa área aí, estou com você colado, se precisar, vou servir você. Porque discipulado não é só teológico e teórico, tem que ser prático, tem que servir a pessoa de verdade. Senão, a Bíblia diz, venha com suas palavras, e eu vou com minhas obras e com minhas palavras. Quem é que é mais ouvido? Quem é que é mais considerado? Diz lá em Tiago, não adianta a bênção sem a obra. Tem hora que você vai ter que dar a mão para a pessoa mesmo, efetivamente. Amém, meus irmãos? Então, a gente deve levar a pessoa a buscar mais a Deus. Mas o que é que o diabo e o pecado fazem? Carne não quer... Só para concluir a ideia, segure, por favor, não esqueça. Carne não quer relação sua com Deus. Então, a carne sempre vai lembrar o diabo também, tudo na primeira pessoa, dos seus pecados, para lhe afastar mais de Deus. Quem é você para buscar Deus? Quem é você para orar agora? Você não tem vergonha? Mas geralmente nem assim, é assim. Quem sou eu para buscar Deus? Eu tenho vergonha de me ajoelhar, tenho vergonha de abrir a Bíblia, eu não sou digno de estar com os irmãos. Isso é uma mentira que veio do diabo, do inferno. Uma boa resposta para isso é falar assim, eu não sou digno mesmo não, mas Jesus que é, me fez puder e eu vou. Porque isso também não é também. Então, oh, obrigado, diabo. Obrigado, carne, por me lembrar que eu não sou digno. É bom que eu vou agora diante de Deus, mas quebrantado. Não serviu sua estratégia. Porque senão a gente, o própria carne, o mundo e o diabo, começam a usar nossos defeitos para nos afastar mais de Deus. E se a igreja não tiver cuidado, faz a mesma coisa. Quando você fala que Deus já sempre capacita primeiro para... que a gente não se exalte, fique pensando que é a gente que está fazendo, né? É interessante lembrar que essa capacitação dele, às vezes é no momento, e muitas vezes ele já deu para a humanidade desde a fundação da humanidade. Por exemplo, quando Deus faz o ser humano com duas pernas, ele já está capacitando aquele ser humano a andar um dia. Verdade. Não é isso? Então, quando fala assim, ah, qual é o limite para saber... sou eu, se é Deus, sou eu querendo fazer, ou é que Deus que está fazendo. Na realidade, Deus, ele já, quando ele trouxe o seu filho, Jesus Cristo, aqui na terra, quando ele o enviou, ele derramou realmente o sangue de Jesus para toda a humanidade, certo? Mas cabe a cada um querer ou não querer. Aí entra essa controvérsia, né? É Deus que vai querer eu querer? Ou não? É assim, eu creio, e a gente deu uma estudada nisso aqui em Efésios, em Romanos, que é Deus que faz eu querer. Uma vez que Deus faz eu querer, ele providencia como esse querer seja efetivado. E eu tenho essa ferramenta. A escolha nossa mesmo, ela não é nem de ser filho ou não ser filho. A escolha nossa vai ser de ser um bom filho ou ser um mau filho. Porque a Bíblia diz que nós podemos ser crentes carnais ou crentes espirituais. Então, você pode ver, todo o ensino de Paulo sobre salvação, não é se a gente vai conseguir fazer algo para ser salvo, mas é que uma vez salvo, a gente deve agir como salvo, desenvolver a salvação. Então, a escolha nossa, ela está em usar o poder de Deus, que Deus nos deu para sermos crentes mais espirituais, ou não. Porque e aí que está a gente buscar comunhão com os irmãos, buscar a oração, buscar discipulado, buscar as estratégias que Deus deu, para que a gente veja que é possível viver o que Ele disse que era possível. A gente começa a ler a Bíblia, pode ver, quando você está numa fase boa, que espero em nome de Jesus, todos nós só cresçamos, amém, irmão? Nós ficamos oscilando, né? Mas quando está numa fase boa, a gente lê a Bíblia e a gente não acha que é uma, que aquele é um livro de história. A gente começa a dizer assim, ah, então eu vou fazer isso então. A gente começa a crer que é possível. E quanto mais a gente diz sim e age de acordo com a palavra, mais a gente crê que a palavra é possível, mais a gente fica ousado na fé. E a gente acaba, na prática, fazendo mais do que outros irmãos. Não é porque aquele outro não tem um poder genérico que Deus deu para todos. É porque ele não está usando. Então, o discurso da igreja, se você pega o livro de Atos, todos os sermões de Atos, o ensino das cartas de Paulo, as cartas pastorais, você sempre vai ver que é o seguinte, a ideia é assim, o poder está aí, usem. Lembra de Jesus no barco? Vocês são tímidos. Por que é que vocês não usam a fé de vocês? Por que é que vocês não têm fé para poder mandar parar a tempestade? É como se tivesse assim, como se o poder estivesse ali e eles não tivessem consciência de que tem poder para fazer aquilo. Então, o discurso da igreja, e nós de ensino, de discipulado, de acompanhamento, de aconselhamento, tem que ser sempre esse. Tentar ativar na pessoa, por Deus é claro, esse interesse, essa fé de que ele pode ser mais em Deus. Agora, em contrapartida, o adversário, o diabo, o mundo e a carne, tenta convencer a gente da nossa falência. É uma briga, né? A Bíblia diz que o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do espírito é para a vida. Então, há sim uma briga, há sim uma luta. Mas o que eu quero lembrar para vocês e para mim hoje de manhã é que a gente tem todo o potencial para vencer isso. Amém? A justificação pela fé. Uma vez, em sincero arrependimento, a pessoa tenha feito um convite pessoal para que Cristo seja seu Senhor e Salvador, imediatamente passa a ser justificada por Deus. Ou seja, os méritos da morte de Jesus, não os seus próprios, fazem com que seja considerado justo diante de Deus. Por quê, gente? Porque a dívida foi paga por Jesus, ao Pai. Nós devíamos ao Pai. E nossa condenação justa seria o inferno. Mas aí Jesus pagou a nossa dívida ao Pai com seu sacrifício. Faz com que seja considerado justo diante de Deus, passando a ser recebido na condição de filho, livre da condenação por seus pecados. E aí tem os textos de Atos, eu vou deixar para vocês lerem em casa, para ver se a gente consegue terminar hoje. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Qual o risco da gente não ter uma plena consciência do que Deus pode fazer por nós nessa obra de santificação? Olha aqui, isso é... Estou muito inteligente, é uma coisa muito complexa, mas a gente vai conseguir compreender. Preste atenção. Se eu tenho a convicção de que Deus já fez tudo o que tinha que fazer por mim, e agora só cabe a mim usar isso, eu posso começar, de repente, a desistir de ser mais em Deus. Porque eu posso começar, depois de muitas tentativas, a achar que ou Deus não tem nada de especial para mim, ou talvez não seja o meu chamado, porque se ele já fez tudo o que tinha que fazer, e eu não vivo aquilo que ele conquistou para mim, então deve ser por uma limitação minha. Gente, parar aí o raciocínio é perigosíssimo. Eu entendi que eu posso, inclusive, pedir a Deus para me capacitar a viver essas obras que Ele conquistou para mim. Olha, se você vê as cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver isso muito claramente, como Paulo tenta esclarecer para Timóteo o tamanho da obra que Deus tem para ele. Mesmo ele sendo novo, ele diz assim, olha, não deixa que ele ignore não, rapaz. Olha aí, olha a profecia que tem sobre a sua vida. Você recebeu a posição dos irmãos do presbitério, tem o poder do Espírito sobre você. Você não tem espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Rapaz, acorda pro seu ministério, levanta aí, velho. O próprio Espírito, ele está... O pastor Antônio Cirilo diz uma coisa interessante. Ele diz assim... Deus não tem filhos prediletos. Eu vi o Poncho falando isso num livro dele há muito tempo. Mas aí o Cirilo diz assim... Deus tem filhos prediletos. Por que, que uma cidade tem avivamento e outra não tem? Não é porque Deus falou unité, vou avivar essa cidade aqui. Não. É porque... Hã? É porque, e isso a Bíblia diz, e aquele texto do Velho Testamento de Crônicas, vale para hoje. Só é a gente pedir. Irmãos, eu digo para vocês, eu dou uma complexidade tão grande, que a gente pode dizer assim, mas é Deus que faz a gente pedir, mas Deus já mandou a gente pedir. Uma das maiores missionárias na Amazônia, chamada Sofia, ela começou a obra missionária na Amazônia praticamente, hoje existe um grande trabalho de missionários lá, ela foi num congresso de missões, e cada um falou de como foi seu chamado missionário. Ah, eu vi um anjo, ah, não sei o quê. Aí ela subiu, todo mundo esperando, expectativa enorme para ver o que ela ia falar. Aí ela subiu, abriu a Bíblia, abriu assim, aí falou, eis o meu chamado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém. O povo urrava de chorar. Por quê? Porque já tinha mandado, já tinha liberado. Então a gente como igreja precisa acordar para esse poder. Você sabia que você tem poder de Deus para você evangelizar o seu chefe, o seu colega de trabalho? Tem poder na sua boca, tem o sangue de Deus. Jejua por uma pessoa e ora por ela para ver se Deus não vai converter ela. Vai, se ela foi eleita de Deus, ela vai converter através de você. Então é ali onde entra o livre-arbítrio. O Senhor me ensinou que o livre-arbítrio era o Senhor pastoreado. Que o livre-arbítrio é quando eu tenho duas opções. Porque quando eu só conheço o mundo, não tenho opção nenhuma. Pronto. Quando eu tenho o Espírito, então eu tenho um livre-arbítrio de exercer esse, o que o Senhor já ativou em mim com afinco, com determinação. Ué, escolhas. Só o vivo escolhe, gente. O morto não escolhe nada. A pessoa que está morta, ela não escolhe converter. Mas a pessoa que recebeu Jesus, ela começa a ter várias escolhas. Várias escolhas. Porque agora ela converteu, agora ela está viva, ela nasceu de Deus. Quem só nasceu da barriga... Não, quem não tem barriga, não sei alguém que tem barriga. Quem não nasceu da barriga... Pronto, quem nasceu da barriga... Né? Quem nasceu da barriga, ele não tem escolha. Ele vive ali, ó, como de certa forma, sem querer ofender ninguém, mas como um animal, se não o sentido ofensivo da palavra, entendeu? Mas os adestramentos da vida, no que é bom, no que é ruim, no que é perigoso e que não é, entendeu? Naquela pirâmide de Maslow, né, pessoal de psicologia, prioridade básica, segurança, alimentação, o cara vive nisso. Mas uma vez que ele recebe a Jesus, os paradigmas dele mudam completamente. E aí ele começa a ter escolha. Mas a gente vê que não vou terminar hoje, mas vamos adiantar um pouco. Então tem o texto de Atos 13, 39... 38 e 39, Gálatas 2, 16, Romanos 8, 33, você pode ler com o tempo. Jesus é o único meio de salvação, o único caminho para o Pai, Atos 4, 12. Mas a salvação não é automática. Para ser salvo, o pecador precisa arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Então, como que Deus opera essa salvação? Levando o cara a se arrepender. Não tem salvação sem arrependimento, não tem salvação, não tem conversão, não tem receber Jesus sem negar a vida pregressa. Não no que é certo, claro, mas sim no que é errado. Você diz, meu Deus, olha quanta coisa errada eu fiz, eu não sou digno de ser salvo não, mas eu preciso dessa salvação, Senhor. Me perdoe. Essa necessidade de Deus é a resposta a essa conquista que o próprio Espírito fez em nós. Arrependimento é um julgamento da pessoa acerca de si mesma, pelo qual admite que não vai bem. Gente, olha aqui, joga para você. Em nome de Jesus. Cheque seu coração. Quando você para para orar diariamente, na sua cama ali, ajoelhadinho, ou onde for, tem lugar para o arrependimento? Tem lugar para o arrependimento? Se não tem, está grave essa situação. Gravíssima. Porque seu arrependimento é uma das marcas mais evidentes da ação do Espírito em nossa vida. Não é arrependimento de prostração, de estagnação. Não, o que faz isso é o diabo. Que nem é arrependimento, é acusação. Interessante porque o diabo e o Espírito, entendo, não é uma heresia, o diabo e o Espírito podem falar a mesma frase para você. Só que a diferença é o tom de voz. O Espírito fala, você pecou. Com tanto amor e graça que a gente diz, é um você pecou do tipo, você pecou, vem cá e vem pro meu colo. Mas o diabo não, o diabo fala assim, você pecou, você pecou. O diabo mostra para afastar, o Espírito mostra para atrair. Essa é a diferença. Amém, gente, ou não? É um julgamento da pessoa acerca de si mesmo, pelo qual admite que não vai bem. O verdadeiro arrependimento causa um sentimento de tristeza e pesar pelo erro cometido, e leva a pessoa a mudar de vida. Os rabinos judeus dizem que o verdadeiro arrependimento é aquele que se voltar a ter a oportunidade de cometer o mesmo pecado, mas as mesmas circunstâncias, não faz. Eu acho muito interessante essa definição, sabia? Os rabinos judeus dizem, arrependimento é, se você voltasse à mesma situação, você faria a mesma coisa? Sim, então não arrependeu. Não, então arrependeu. Muito oportuna essa explicação. Se você tem plena convicção de que não faria, eu fiz, se eu voltasse no tempo, eu ia fazer de novo, né? Porque ia estar no mesmo contexto. Mas agora que tenho consciência de quanto isso é grave, eu não faria. Eu tenho a disposição para não fazer isso, a determinação de não ser mais assim, houve arrependimento. Agora, mais do que as palavras, a atitude vai demonstrar, né? E pode deixar que vão providenciar uma oportunidade. É, porque é aquela história do primário, do ginásio, você está lá estudando. Hoje em dia, não tanto, que o governo não permite nem você repetir de ano, né? Mas lá você perdia, você tinha que passar por tudo de novo, ou seja, repetir aquela série. Então não adianta nem somente a gente falar para a gente mesmo, ó, se eu tiver na mesma circunstância, a mesma situação, eu não faço. Porque às vezes nem a gente sabe mesmo se a gente vai ou não vai. Verdade. Mas pode deixar que vão providenciar uma oportunidade para vocês. Então, amados, mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da velha vida, dos tempos da ignorância. O filho pródigo, antes de vestir a melhor roupa dada pelo pai, teve que tirar a roupa suja, rasgada e mal cheirosa que trazia da terra distante. Semelhantemente, o pecador precisa desviar-se da imundícia do pecado por meio do arrependimento para revestir-se da nova vida em Cristo. Amém? Sim, Deus tem poder para fazer isso. Aí você diz, cara, mas não tem como voltar no passado. Por exemplo, uma moça que fez um aborto. Como é que faz? Aí, além de receber o perdão de Deus, a própria pessoa tem que se perdoar. Entender que Deus deu uma nova oportunidade para ela. Deus, ele não considera esse tempo porque ele perdoou. Ele perdoou. Às vezes a gente recebe o perdão de Deus, mas a gente não perdoa a gente mesmo. Está errado, a gente está querendo ser mais que Deus. Fé. Vamos terminar hoje, gente? Mais 5 minutos, 10, a gente termina, tá? Fé. Além de se desvincular da velha vida através do arrependimento, o pecador precisa crer em Jesus. Então, existem algumas marcas aqui que a gente falou, ok? O arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo. A fé, que também é dom de Deus, ok? Além de se desvincular da velha vida através do arrependimento, o pecador precisa crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador. Não basta o cara entender que tem uma vida errada. O budista também faz isso para entrar no mosteiro, sabia? Ele nega as atitudes erradas dele de antigamente. Sim, e aí agora em diante? Recebê-lo como Senhor e Salvador, pela fé. Esta fé implica uma completa renúncia de toda tentativa para alcançar a salvação através das obras. Efésios 2:8. A gente, uma vez que foi convertido por fé de verdade, eu começo a entender que não é pelo que eu faço que eu mereço Deus. Não, é porque Jesus me deu de presente isso. E eu quero usar esse presente da melhor forma possível. E numa entrega total a Cristo, na forma convicta de que o seu sacrifício na cruz é suficiente para nos salvar. Toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, pode ter certeza e segurança da sua salvação. Amém? A justificação, contudo, não impede o homem de continuar pecando. Todo ser humano é pecador, nasce em pecado, pecou no passado, peca no presente e continuará lutando contra o pecado até o momento da sua morte. João, 1 João 1:8 a 10. Todos nós pecamos. E aqui que está o grande amor de Deus. Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Ele não desiste de nós, porque continuamos pecadores. E Ele investe em nós, mesmo nós sendo pecadores. Isso é que é amor, cara. É obstinado demais esse negócio. Nenhum de nós faria isso. Jesus tinha um tesoureiro ladrão, cara. É um estereótipo de que a relação dele com as pessoas não é baseada no que elas fazem. É baseada no que ele faz por elas. A gente tem muito que aprender com o amor de Deus, amém? A gente não tem que ter um tesoureiro ladrão para provar isso. O contexto é outro. Mas esses exemplos da ação ministerial de Jesus chocam a gente. Até porque a própria Bíblia diz que a gente tem que lidar com as finanças da igreja com idoneidade. Então a Bíblia se completa, amém, irmãos? Então ele vai dizer que a igreja espiritual tem que buscar alguém penitenciário para dar oferta para ele ministrar. Não está ferindo a própria palavra de Deus. Vamos aqui para a gente terminar? A Bíblia aponta 7 razões para a nossa segurança na salvação. 2 são relacionadas com o Pai, 3 com o Filho e 2 com o Espírito Santo. O propósito e o poder do Pai. Efésios 1, 11 e 1 João 4, 4. A morte, a ressurreição e a intercessão do Filho. Romanos 8, 33, 34. O selo e o penhor do Espírito Santo. Eu queria que você fizesse esse estudo em casa, por favor. Anote aí quem está sem apostila. Eu vou passar pelo WhatsApp, tá? Para o grupo da igreja. Que isso aqui vai resumir toda essa aula e vai lhe dar, assim, textos que vão lhe dar uma segurança nisso que a gente aprendeu hoje, ok? O propósito e o poder é do Pai. Ou seja, quem escolheu quem ia ser salvo e quem deu o poder para isso acontecer foi o Pai. Está muito claro isso nesses textos que eu vou mostrar para vocês no texto do grupo, tá bom? Então, o papel do Pai. Ele escolheu e fez possível. A morte, a ressurreição e a intercessão do Filho. O papel do Pai foi escolher e dar o poder. O Filho, então, morreu para que isso fosse possível. O Filho ressuscitou, senão não haveria ressurreição nossa. Ele é a primícia dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar. Sem ressurreição, toda obra de Jesus seria nula. E Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, Jesus intercede por nós junto ao Pai. E a obra do Espírito? 2. O selo e o penhor do Espírito Santo, Efésios 1, 13. Eu ainda colocaria aqui a intercessão junto a nós, que pode ser interpretada aqui como selo. O que é o selo? É a garantia. Ele intercede junto a nós. Você tem Deus morando em você, orando por você o tempo todo. E tem Deus no céu, orando ao Pai o tempo todo. Tem o Pai que recebe a oração do Espírito e do Filho, amém ou não? É a equipe trabalhando a seu favor, amém ou não, irmãos? E que equipe, hein? Então o selo é essa garantia. E o penhor é... O selo é o que está em nós, é a morada, é a marca. Mas não é algo que é passível de estar sujeito às minhas atitudes. Porque é uma garantia, que é o penhor. Você pode ler penhor como garantia, uma forma mais clara de se ler isso. Quem garante que eu vou para o céu? O Espírito Santo. Está garantido. Ele não sai de você. Por mais que você se sacuda. Jesus sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele é o único meio de salvação. O único, gente, não existe outro. Ok? Ah, mas a pessoa foi tão boazinha. Não adianta. Ah, mas e o índio lá na tribo? Vai para o inferno. Só se Jesus aparecer para ele. Isso é muito comum acontecer hoje em dia. Porque Jesus elegeu o cara, a igreja não foi, e aí Jesus vai sair perdendo? Não. Já ouvi vários relatos, pessoas sérias. Porque o anjo não evangeliza. Ok? Ronaldo Lidoro chegou para fazer a obra numa aldeiazinha na Amazônia, aí foi cheio de GPS, mochila, high-tech, coisa e tal. Aí entrou no... passou um aperto danado. Quando ele chegou na tribo, aí ele falou... aí, olha, fala português, falava... porque já era uma tribo um pouco aculturizada. Ele falou, olha, eu vim falar de Jesus para vocês. Ah, você veio falar dele? Ô, pai, bem-vindo, entra aí. Aí ele disse, ah, você já conhece Jesus? Ah, oh, aqui é tudo convertido e batizado, rapaz. Como? Aí ele falou, aí o cara mostrou como, um rádio de pilha. O rádio de pilha tem escola bíblica, no rádio de pilha tem o evangelho, no rádio de pilha... E o cara parece que era meio tímido. O ministério dele era ligar e providenciar energia para o rádio de pilha. E aquela comunidade toda convertida, já ali ceando com batismo, com tudo. Amém, amado. Essa é concorrência de leal, né, Laurinha? Não dá pra... Amém, gente, ou não? Aleluia. Vamos terminar aqui. É o único caminho para o Pai. Quem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, tem a vida eterna, João 5:24. A nossa salvação depende da graça divina e não dos esforços humanos. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Judas 25. Vamos orar? Com isso a gente encerra a segunda apostila, que é integração, e começaremos depois o módulo 3, que é mais avançado, um negócio mais substância, aí em diante. Amém? Vamos orar? Alguma dúvida, amados? Um comentário ainda? Edinha. Ainda naquela do arrependimento, não, da... Livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. Quando o Espírito Santo faz a obra, eu sou resistente e gera consequências. Sim. A obra de salvação. É pecado. Isso. A resistência já é pecado. O Espírito Santo, você não consegue resistir ao Espírito para ser salva. A Bíblia diz que é graça, teologia reformada chama de graça irresistível. É irresistível. Ele age e você não tem como se debater. Ok? Uma vez que ele converteu você, e você agora nasceu do Espírito, você começa a ter escolha. Mas não escolha para deixar de ser filha. Escolha dentro de você ser uma crente espiritual ou uma crente carnal. Se você busca ser uma crente espiritual e cresce na palavra, comunhão com os irmãos, discipulado, serviço, Deus vai cada vez mais usar você para a expansão do reino dele. Quando você sabe, deliberadamente, nega uma ação de Deus na sua vida, diz não quero fazer, não vou fazer, é pecado que é desobediência. E aí, consequência? Claro, consequência por amor, né? Consequências naturais e consequências sobrenaturais, como a gente falou na semana passada. De ser carnal ou espiritual, eu estava lembrando de dois textos. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Quanto a ser crente carnal ou espiritual, eu me lembrei de dois textos, que é o resultado de buscar muito ou pouco. Jesus, na parábola do semeador, sobre a semente que cai na terra fértil, ele diz em Mateus 13:23, explicando para Filipe, se eu não me engano. Mas o que semeia em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, outro 30. Vão produzir medidas diferentes dependendo de o quanto se disponibilizam. Isso. Esse texto aqui, volte lá. Olha como ele fala, ó. O que cai em terra boa, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. E dá fruto. E produz 100, outro 70 e outro 30. Então, assim, na verdade, a melhor interpretação desse texto é assim. Vale para esse texto a sua conclusão das qualidades do solo. O solo bom, ele vai sempre produzir. Sempre produzir. Toda metáfora e parábola não é inteira. Serve para explicar um sentido. Então a gente não adianta lançar parábola sobre parábola. Aí seria uma... A gente não pode ir além do que Jesus disse. Mas é assim, ele planta e... À medida que a terra responde à boa semente, ele não questiona a qualidade da semente, gente. A semente é boa e vem de Deus. Amém? O que varia é o solo. Então, existe o solo, quatro tipos de solos. Três tipos de solo, que é o espinhoso, o pedregoso e o caminho, eles não recebem a semente. Ou recebe e logo perde. Mas o que recebe a semente, ele vai produzir. Tem que interpretar esse texto dizendo que isso é uma gradação, que era muito comum na forma hebraica de falar. E aí ele vai dizendo que tanto ele pode produzir um pouco, quanto um pouco mais, quanto um pouco mais. Quanto aos que digam que existe o que produzem 30, que já é muito, investindo um colhem 30, os que investindo um colhem 60, os que investindo um colhem 100. Então, dentro dessa interpretação, a gente pode entender sim, que existem os que prosperam mais ainda, que seria um solo excelentíssimo. Né? Mas até essa possibilidade de render o que Deus dá, vem dele. O grande enigma aqui, a grande ensino de hoje, na verdade, que a gente falou muitas coisas que vocês já sabem, é que Deus já possibilitou que nós vivêssemos uma vida plena nele. Isso já foi liberado. A questão é, O que nos falta para viver isso? Não podemos colocar essa culpa em Deus. Corrigir o solo. Vamos corrigir o solo. Isso vem através do quê? Da palavra, da busca de oração verdadeira. Da... Quando eu falo da palavra, gente, é tanto de ouvir quanto de ler, como eu falei mais cedo. Qual é o sentido disso que eu estou lendo? O que é que Deus está me ensinando aqui? E correr para viver aquilo. E quanto mais a gente viver aquilo, mais Deus vai confiar a gente campos, digamos assim, para a gente poder servir a Ele melhor. Amém? Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós sejamos profundamente tocados, como eu fui nessa manhã, e possamos crescer na Tua palavra, porque ela, sim, envolvida de poder, pode transformar nossa vida e nossa prática. Nos dá graça para viver os Teus princípios, crendo que é o Senhor que vai nos segurar as pontas, o Senhor que vai fazer ser possível. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?